Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Campos é demais cidade do Vale do Paraíba e embora também do mundo. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual, vem mostrar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, muito atuais nos dias de hoje, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem ainda mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para falar de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sociais e todos os conhecimentos que a gente puder falar aqui, sempre sobre a ótica, sim, da doutrina espírita. Hoje, o nosso tema será a cura através do coaching. E quem nos ajuda também no programa Vivência Espírita são as casas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio também da tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Esse tema que vai ser desenvolvido aqui será com as irmãs Paula, Jéssica e Valesca, a Val. A Val que cantava com a gente no Grupo Castelã. Ela ainda é do Grupo Castelã, mas sabe que está de licença remunerada atualmente no grupo. Né? Então, elas vão falar aqui que elas abriram uma empresa, né, sobre esse que presta serviços, né, e elas vão falar sobre esse tema para a gente tentar conciliar. Assim, né? Esse tema que nós já falamos aqui com a nossa irmã Bia também, coach, né? Mas hoje tem mais, hoje está bem reforçado, porque são três para falar. Três. Né? E as três vão falar junto. Isso, né? Isso é difícil. São irmãs, as vozes meio parecidas, você não sabe quem é quem. E vai ser um coral. Então nós vamos pedindo, se vocês quiserem participar do programa, que participem do programa fazendo suas perguntas, ligue para 3941-9750, 3942-9750. Se quiser, pode participar também do nosso Facebook ou então do nosso WhatsApp, que nós estamos aqui para conversar com vocês hoje. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. E para você que está escutando nossa rádio online, Vivência Espírita, um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa vai ser reprisado durante todo o dia. E também, esse programa será reprisado nas terças, quintas e sábados, às 8 horas da manhã. Então, quem perdeu o programa já sabe que entra terça, quinta e sábado para ouvir o mesmo programa do domingo, que acabou dormindo e não perdeu, né, Rui? E no YouTube. E no YouTube também, já estamos ao vivo, no YouTube Live, né? Então, é só se inscrever no nosso canal, entra lá no YouTube, escreve Vivência Espírita e se inscreva porque toda vez que a gente entra ao vivo, a gente está filmando uma palestra ou aqui, vocês também já recebem a notificação que a gente está ao vivo. Estamos ao vivo. E repetindo o número de telefone, caso vocês queiram entrar aqui, a gente não definiu ainda a pergunta para sorteio, mas a gente vai sortear dois livros. Então, basta ligar no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Então, a gente vai bater um papo sobre coaching, sobre cura, espiritismo. Então, é só ligar e falando a sua opinião, a gente comenta também. Quem postar aqui no nosso Facebook ou no nosso WhatsApp, lembrando que o número do nosso WhatsApp é 12-981-11-0474. É só pedir que a gente adiciona vocês no nosso grupo do Vivente Espírita. E o pessoal é bem participativo lá. Então o pessoal sempre manda recado e a gente vai lendo aqui durante o programa sobre o assunto de hoje. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nailza do Anjo Ismael. Vamos nesse momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a cura através do coaching. Do coaching, né? É. É, do coaching. Ah. E nós estamos aqui com três rosas junto no meio de três espinhos aqui, viu, Jorge? Nós temos a Jéssica, a Paula e a Valesca. Em tudo da família de Biasi. Então você viu, é um trio de mulheres que vai falar sobre coaching. Então, um bom dia para você, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia, esse programa maravilhoso. Obrigada pela oportunidade, Jorge, Rui. Estamos muito felizes de estar aqui. E também um dia da Valesca, da Val, né? Ela quer que abrevie para Val. Val, né? Val, tá, a Val, gente? A Val. Não, ela Val, não quer que chame Oval, Val, né? É, Oval fica Val. Meio redondinha, né? Bom dia, Val. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre coaching. E bom dia para a Jéssica. Bom dia, queridos ouvintes. É muita alegria a gente estar aqui com vocês hoje, viu? Tudo entre hoje. Muito frio. Bom, então vamos primeiro saber o que é coaching. Se escreve coaching, né? Coaching, coaching. O que significa coaching? Quem é que vai falar primeiro? Então, coaching, ele é uma metodologia que utiliza técnicas e ferramentas para ajudar a pessoa a sair do ponto que ela está hoje, do jeito que ela está hoje, para onde ela quer alcançar, para os sonhos dela, né? Só que isso de uma forma estruturada, planejada e rápida. O coaching, ele tem uma duração em torno de 2 meses e meio, 3 meses, você faz o processo de coaching. Esse é um curso? Não, não, isso não é... Não, não, é você... É um processo que você utiliza, é um processo metodológico que você utiliza, que você vivencia para o autoconhecimento. E aí, a potencialidade, porque o coach, ele é usado para você se potencializar. Sim. Né? Então, às vezes, a gente quer alcançar algum objetivo, algum sonho. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero mudar de emprego. E, às vezes, a gente trava. A gente mudar para de marido, no meio. Mudar de... É, aí mudar do que quiser. Exato. Não, desculpe. Mas coach significa, em inglês, significa treinador. Isso. É, exatamente. Agora quem vai falar é a Paula. É, porque então são três aqui, né, Jorge? Então, até o final você decora os nomes. Não, e o bacana é que a gente vai complementando. A gente sempre brinca que o cliente, até que é atendido por nós, ou que faz um curso com a gente, ele sempre fica feliz porque ele tem três para ajudar, né? Três. Não é só um. As três falando no ouvido da pessoa. Nossa. Ajuda a melhorar. Uma já é demais, né, Jorge? Imagine três falando. Não, mas a gente usa aquele que um é pouco, dois é bom e três realmente é demais de bom. Entendeu? Não, e a Jéssica complementou bem. O coaching, na verdade, como ele tende a ser um processo rápido, o que é bacana é que a pessoa pode usar para várias coisas. E hoje em dia a gente tem visto muito pessoas que querem, ah, vou fazer um concurso, ou vou fazer qualquer outra, ou preciso melhorar meu relacionamento, ou a minha liderança na empresa. Então ele trabalha tanto o comportamental, como também objetivos diretos mesmo, porque a gente auxilia a pessoa a ser mais produtiva, a fazer todos os processos que ela precisa para alcançar o que ela deseja. E aquela pessoa que só sabe reclamar, está tudo ruim para ele, pessoas que às vezes não param no emprego, vocês fazem um tipo de trabalho assim? Fazemos sim. E o que é bacana, porque a gente trabalha num... Por isso que a gente fala que todo processo, ainda que seja com um objetivo, ele passa pelo autoconhecimento. Porque a pessoa vai trabalhar suas crenças, seus valores, muitas vezes a sua missão de vida. Então, ele é um processo que acaba com que ela se conheça. E o que é mais interessante que a gente vê é um processo profundo de responsabilidade sobre si mesmo. Porque a pessoa começa a entender que tudo que acontece na vida dela não é culpa do outro. Terceirizar. A gente trabalha muito esse processo de protagonismo, né, Val? Exatamente. Agora é a Val que está falando. Exatamente. Então, eu acho assim, a busca pelo autoconhecimento, né? O coaching, ele acaba através de perguntas, que é uma coisa importante. Sim. A gente treina, vamos dizer assim, mas é um treino onde você, na verdade, tem pouca atuação. Na verdade, a gente conduz a pessoa a reflexões profundas e a pensamentos que já existem dentro dela, né? Só que a gente vai fazendo o quê? Mostrando para ela um horizonte diferente. Sim. Então, como você perguntou, a pessoa que é pessimista, que está com, né, com a estima baixa, como é que funcionaria isso? O coach, ele atua através das perguntas. Então, como é que é? Então, a gente vai conduzindo isso para que a pessoa consiga chegar num outro patamar de visão, né? Me diga uma coisa, aquele medo de falar em público, vocês trabalham também? Trabalhamos bastante. Nós tivemos um amigo que veio aqui, que é o Douglas Brito, ele disse, olha, as pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. É verdade, isso é uma pesquisa comprovada, isso foi pesquisado, e tem estudos mesmo científicos que dizem, que provam isso, porque assim, as pessoas geram pânico, né? A morte você sabe que vai vir, mas você não sabe exatamente quando. Agora, falar a hora que te colocam ali, você já chegou, né? Então, na verdade, tudo isso tem a ver com o que a gente estava falando de crenças, né? Das crenças limitantes, o que quer dizer, o quanto você acredita que você não é capaz daquilo, o quanto você acredita que aquilo não é para você, que você não tem que falar, entendeu? Então, um trabalho todo em cima de fortalecer as suas crenças. Aí aquelas pessoas, quando vai fazer exame, vai fazer uma entrevista, começa a sentir o problema no estômago, começa a sentir a mão gelada, dá taquicardia. Vocês trabalham também com isso? Também. É que, na verdade, Rui, a gente trabalha com praticamente qualquer coisa, porque a questão é assim, é sempre pensar tudo que tem a ver com o cérebro, porque o estudo do coach tem muito a ver com a questão do cérebro, o poder do cérebro na vida e na influência das ações das pessoas, né? Então, já a gente trabalha muito assim, o real, o que é real? A gente diz que 10%, são estudos também, que 10% do que acontece na nossa vida é real. 90% é o que você faz com aquela realidade, é como você vê. Então, 10%, de fato, você não tem como mudar, que é um fato. Bateu o carro, ou perdeu o emprego, o marido foi embora. Quer dizer, você tem que lidar com aquela situação. Aquilo é um fato real. Agora, 90% é como você vai lidar com aquilo. E como é que a gente faz isso? Com o trabalho... com a cabeça, é o seu cérebro, é como você acredita que você vai criar a tua realidade. Então tem muito a ver com física quântica, tem muito a ver, a gente que é espírita, a gente sabe que tem muito a ver com tantas, né, com a crença, com as coisas que você já traz de outras vidas, quer dizer, com tantas coisas que você veio para melhorar, que você está aqui para trabalhar, né? Então assim, acaba... não para de falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu conheço você, né, assim, mais uma pergunta mais dirigida para você mesmo. Tá. Você tinha uma carreira, que a gente conhecia você, administrativa, né? Trabalhava muito, mas a gente tinha a impressão que era, você era bem-sucedida no que você fazia, né? E, de repente, você deu uma viravolta, largou tudo para lá, né? E foi o coaching que fez isso com você? Ou você viu outra coisa lá na sua frente que você falou, quem vai me ajudar é o coaching, deixa eu largar tudo aqui agora e partir para isso? Na verdade, é um caminho, né? Uhum. Eu estou ainda nesse processo, porque o coaching foi uma coisa que a gente descobriu, eu e a Paula, ano passado, e que realmente transformou o horizonte, porque você começa a ver que existem possibilidades de ajudar as pessoas de uma forma extremamente ampla. E foi quando a gente conheceu o processo do coaching mais aprofundado, é que começou a ficar uma coisa assim, a gente tem uma missão, começou a vir latente a questão de fazer ajudar as pessoas a resolverem as suas coisas assim como a gente estava resolvendo as nossas. Então, no meu caso, eu aproveitei a filosofia, né, do coaching na vida, porque, por exemplo, eu atuo ainda com líderes, eu atuo ainda com empresários, então eu posso usar, como eu tenho a experiência da administração, tenho a experiência dessa bagagem, hoje eu estou conseguindo atuar através do coaching com essas pessoas, entendeu? Ajudando equipes a ficarem mais harmônicas. Então, assim, é tudo uma ferramenta, sim, né? Agora me diga uma coisa, e a doutrina espírita, ela ajuda no coaching? Nossa. É porque a gente vê que a nossa doutrina é baseada no autoconhecimento, né? A gente vê que, inclusive, a pergunta mais importante que eu acho, essa é a minha opinião, no livro dos Espíritos é 919, onde diz como é que eu posso fugir das tentações, das confusões. Aí vem uma resposta muito curtinha, conhece-te a ti mesmo. Exato. E isso é muito Sócrates que trouxe para nós. Agora, depois, a explicação daquele conhece-te a ti mesmo, são quase 4 páginas do livro dos Espíritos. Aí é onde que entrou a doutrina espírita para ajudá-las no coaching? Na verdade, agora quem está falando é a Paula. Isso. Na verdade, o espiritismo, a gente é espírita há muitos anos. Então, para nós, todo esse processo de reforma íntima, inclusive fizemos as escolas e tudo mais, volta terminando a dela, para nós, o processo do espiritismo, ele faz todo sentido quando eu falo a palavra conhece-te a ti mesmo. E é muito interessante, porque esse processo do coach, como a Val falou, das nossas carreiras, realmente que tínhamos uma carreira bem-sucedida, e a gente está mais focado nisso 100%, eu particularmente hoje estou 100% focada na estrutura do coaching, o que é muito bacana, o espiritismo só veio realmente agregar ao que a gente já imaginava. E confirmar. Confirmar, com certeza. É, porque a doutrina espírita, ela não gosta desse negócio de terceirizar, né? Ah, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo, eu sou assim porque eu fui maltratada, quer dizer, a gente acha que o problema é nosso, nós é que temos que resolvê-los, né? Como que a gente vai lidar, né? E assim, o que a gente percebe que é muito... Existem várias escolas também, eu acho que aqui vale, cabe a gente comentar. Sim, existem várias escolas de coaching no Brasil. Se você pensar coaching como treinador, como você falou, vindo dos Estados Unidos, que é a metodologia deles, é uma metodologia extremamente rápida, são sessões de 20 minutos, não tem continuidade e o processo é aqui e pronto, só resolve aquele problema naquele momento. Então, pode continuar. No Brasil, quando o coaching veio para cá, existem escolas que trabalham de uma maneira bem focada para o business mesmo, mas a escola que a gente, inclusive, é até parceiro hoje aqui em São José, para formações, para quem quer ser coaching, essa escola, ela tem um olhar muito espiritualizado. Não é um olhar religioso, né? Sim, a gente abarca todas as religiões, até porque, na minha visão, na nossa visão, o espiritismo não é exatamente uma filosofia castradora, muito pelo contrário. E a gente percebe que a espiritualidade está muito dentro. E aí eles trabalham isso de uma maneira muito profunda, da questão do autoconhecimento, da questão de você trabalhar em 7 pilares, para o senhor ter uma ideia, o pilar, Rui, final, sim, na nossa escola, a gente trabalha exatamente com a luz. O que, que vem a ser a luz? Que é exatamente qual é o legado da espiritualidade, o que, que a gente quer chegar. Como se a nossa luz não fosse exatamente Deus, porque a gente não religou, né? Ser superior. Mas é como se fosse o máximo do que nós somos. Então, para nós, inclusive a escolha desta escola fez toda a diferença, porque a gente buscava um curso que tivesse a ver com a nossa filosofia de vida, inclusive. É o seu lado luz, né? Lado luz, lado sombra. Exato. E é o que a escola faz isso com a gente também, a escola de aprendiz do Evangelho, com certeza, né? Ela faz você encontrar o seu lado luz e lado sombra, né? Ela também nos ensina a ser. Depois é legal vocês comentar o que, que é isso, esse lado sombra também, para o pessoal não entender o que, que é. Aquilo que eu ia falar é que o coach ele é laico, né? Foi o que você comentou. E os americanos, eles sabem muito bem fazer isso. Eles sabem muito bem tirar uma coisa e fazer que aquilo sirva para todo mundo, né? Eles têm um objetivo, eles sempre conseguem fazer uma coisa comercial fazer dar certo. Por quê? Porque eles conseguem fazer para todo mundo, né? E como eles fizeram com o yoga. O yoga é uma cultura que veio do hinduísmo, que tinha uma relação direta com a religião hindu, né? E eles conseguiram tirar aquilo e fizesse... Hoje, muita gente que pratica o yoga é de católico, evangélico, espírita, ateu, e pratica o yoga sem saber que aquilo é totalmente ligado a uma religião hindu, né? Então, assim, eu acho que o coaching ele serve para levar esse conceito que a gente tanto estuda no espiritismo para... de uma forma tranquila, sem agredir a consciência de ninguém, né? É verdade. E também... É a Jéssica que está falando. Agora é a Jéssica. E também, o coaching, ele tem a filosofia, como no espiritismo, que é você valorizar as coisas boas que você tem, né? A nossa sociedade, ela é muito presa a valorizar o negativo, a valorizar, né, as tragédias, valorizar a fofoca do outro, falar mal do outro, ver os defeitos. E o coaching, tanto quanto o espiritismo, eles valorizam o que a gente tem de bom, né? É valorizar as conquistas, valorizar as coisas que a gente consegue fazer, a nossa capacidade. Faz você olhar para si mesmo, né? Isso. Deixa eu só comentar aqui, a gente está tendo bastante participações aqui no WhatsApp. Não, a Fernanda da casa da... Ainda, né? Não, vou fazer a pergunta, pode deixar. A Fernanda Casa Marcela, Antônio Besso, Ari Rangel, a Deli já apareceu aqui por aqui, o Babu também. Então está todo mundo aqui participando, puxaram minha orelha aqui porque eu deixei o microfone ligado lá atrás, mas agora já está funcionando direitinho. A Elza Soares também mandou um bom dia, Deus abençoe a todos. E falando agora a pergunta para o sorteio dos dois livros espíritas, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Então o autoconhecimento é muito importante para o nosso crescimento? Então entre, deixe a sua opinião, ligue aqui para nós no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, ou pelo WhatsApp ou pelo nosso Facebook, respondendo a pergunta. O autoconhecimento é muito importante para o nosso crescimento. Ô Rodrigo, nós temos também hoje, viu, Jorge, dois sorteios da feijoada para domingo que vem, e temos dois sorteios para o almoço de hoje lá na Obra Social Célio Lemos, tá? Hoje tem lá um almoço que vale a pena, se vocês não conhecem o almoço do... Ai, já tivemos lá, sim, já uma delícia. A feijoada vai ser aonde? Onde vai ser a feijoada? Não, a feijoada vai ser no Missionário da Luz. Domingo que vem. Mas o almoço hoje, que é parmegiana, bife com parmegiana, né? Então, lá na Obra Social Célio Lemos. Dois convites, tá? É legal o pessoal ligar ou deixar aqui um comentário no nosso site, no nosso Facebook, dizendo assim, ó, eu quero participar do almoço hoje, né? Eu posso participar do almoço hoje. Porque aí a gente só sorteia para esse pessoal que tem realmente vontade, interesse de ir, né? Isso. Então a gente acaba sorteando para alguém que já está com almoço lá em família. Garantido já. Mas se não for sorteado, para com o almoço e vai no Célio Lemos. É, isso mesmo. Já para o almoço já antes, né? Dá tempo, né? Então vamos lá. Vamos lá, Jorge, para os nossos patrocinadores? Vamos. Vamos fazer um intervalo comercial. Continuamos divulgando o CD do Grupo Castelão, novo CD, Novo Tempo, né, que nós falamos aqui da semana passada. E agora nós vamos colocar a música aqui, que é Canta, Canta, Mensageiro, que é do Ari Rangel, ele está lá ouvindo a gente. Esse é de todos os domingos, né? Desejando tudo de bom para o Ari, para o pai dele, que está internado, né? Que a gente deseja que logo, logo ele esteja restabelecido. E tem uma coisa melhor ainda. É corintiano, viu, Jorge? É, isso aí... Estragou. É o Ariadne, estragou você é corintiano, tá vendo? Isso aí, a gente, às vezes, quando a gente gosta tanto da pessoa e tem tanta amizade, tem certas coisas que a gente releva. Releva. Olha aí, está te provocando, Ariadne. Olha aí. Não, então, eu não misturo amizade com futebol, porque senão já viu o que ia acontecer. Mas você está feliz pelo técnico dele, fala pra ele. Uhum. Não, disse que o técnico do Corinthians disse que agora a seleção vai dar certo, porque o Tite foi para a seleção e está levando até o juiz, bandeirinha, tudo, para poder ajudar. Aí vai conseguir fazer igual ele fez as coisas no Corinthians. Não, né? Mas então, isso é para mostrar para você o prestígio, né? Exatamente. Vai levar tudo junto. Falou, ele disse que demorou a negociação dele na CBF por causa disso. Que ele falou, não, eu venho com a minha equipe toda, mas eu quero os bandeirinhos e o juiz também do meu lado. Aí, para acertar isso, disse que foi mais complicado. Foi mais difícil. Então, vamos lá. A música do Ari, essa música, só para a gente lembrar, né? Foi a música que ele fez para o Sérgio Santos, quando o Sérgio Santos esteve aqui, Canta, Canta, Mensageiro. O Sérgio Santos já musicou e nós também musicamos. E a psicografia do Eurico Formiga. Eurico Formiga, exatamente. A número 2 aí, Inácio. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. nós estamos aqui hoje com o tema A Cura Através do Coaching. E nós estamos aqui com três senhoras, jovens, sim, senhorita, sei lá, né? Tudo senhoras. Tem três mulheres bonitas. Jovens, bem jovens, jovenzinhas. A Jéssica, bem que perto Paula... do Rui, que é dinossauro da doutrina espírita, todo mundo é jovem. A Jéssica, a Paula e a Valesca, que é a Val, toda da família De Biase. Então a família De Biase caprichou, né, Jorge? Você viu que tem três meninas bonitas aqui com a gente, né? Gostou das meninas? As meninas melhorou. O tio delas, Cláudio De Biase e Arthur De Biase, foram meus professores na faculdade de contabilidade. E o Enio De Biase se formou junto comigo na faculdade também. E hoje é um dos donos daquela empresa de auditoria, da De Biase. Né? É que então eu só participei no meio de fera mesmo. Por isso que eu sou esse cara que eu sou assim, só cara fera. Por isso que você é humilde desse jeito. Não, eu tenho orgulho da minha humildade. Modéstia. Eu tenho orgulho da minha humildade que o Jorge prega. Faz parte do coach também, não? Faz, de uma certa forma sim, porque você de uma certa forma sim, porque a gente começa até a valorizar o que a gente tem de bom, né? Não é ruim a gente ser bom, a gente saber reconhecer, porque a gente não pode ser soberbo, mas a gente saber o nosso valor faz parte dos princípios que o coaching busca potencializar nas pessoas. Porque também a gente está numa era em que as pessoas também são falsos moralistas, tem falsas modéstias, né? A gente está vivendo uma época muito de aparências, né? Quando eu conheci a dona Cândida, mãe da Tiana, você conheceu bem, né? Que eles moravam na... Mãe da Tiana, sim. Tiana Nascimento, do Grupo Castelã. E a Tiana, e do Jefa, né? Porque a Tiana é mais conhecida demais também, que ela já está quase com 90, parece. Né? Ô, Jorge, não sei assim, então... Ela não está escutando, não tem problema. Ela não ouve, né? Mais. Também. Agora, o Grupo Castelã também agora é de deficientes também, sabia? É. Tem três que não escuta. E uns que não querem colocar aparelho. Porque a Adriana está com aparelho. O seu Rodolfo não escuta, não quer colocar aparelho. A Tiana tem aparelho. E mais o Nabuco também, que não escuta e não quer colocar aparelho. Então, mas aí eles cantam melhor assim, quase se eles começarem a escutar, eles vão desafinar, né? Então tá parecendo um grupo de Beethoven. Mas, quando eu conheci a dona Cândida, mãe da Tiana, que ela é uma pessoa muito simples mesmo, a dona Cândida, né? Mas aí depois ela falou pra Tiana, falou, eu gostei muito dele porque ele não é soberbo. Falei, não é soberbo, não é soberbo, olha, né? Que palavra bonita. Aí, né? A Val falou em soberbo, agora eu lembrei dela. Mas Jorge, quando o Muhammad Ali, ele era o campeão do mundo, ele falava, eu sou bom, ainda não tem gente para me derrotar. Todo mundo achava que ele era vaidoso, que ele era orgulhoso, mas ele era bom mesmo, né? Quer dizer, depois... Bom, não é meu caso, não. Jorge falou que não é o caso dele, é só de palhaçada. Ele já é o modesto. Como é que é? Tem orgulho da modéstia. Orgulho da modéstia, né? Deixa eu comentar aqui que o Ari Rangel entrou aqui no WhatsApp, mandou: obrigado, amigos e irmãos. Meu pai está internado com pneumonia, mas está sob controle. Graças a Deus e às preces de tantos irmãos queridos. Parabéns ao precioso trio, que hoje nos ensina um assunto que ignorava completamente. Vivendo e aprendendo. Abraços a todos deste programa maravilhoso. O pior aqui comentou do YouTube. Não, não comentou nada do Corinthians aqui, ó. Ele foi chique. O Piero entrou aqui e falou que o YouTube não dá para ouvir, somente imagem. Só explicando, a gente, durante os comerciais, a gente desliga o áudio do som porque ele não pega direto da mesa. Ele pega aqui as conversas também. Então a gente procura desligar. Isso quando a gente lembra, né? Quando não lembra, sai aquela monte de bobagem. Então o Besson entrou aqui também, manda um bom dia. Tudo que fazemos tem começo, meio e fim. Então comentando lá sobre a pergunta para sorteio. O autoconhecimento é muito importante para o nosso crescimento. Ele fala que tudo que fazemos tem começo, meio e fim. De carro, quando não conhecemos o local, usamos o GPS que mostra onde estamos e nos orienta para onde ir. Na vida também precisamos saber onde estamos. Esse GPS é o autoconhecimento que nos mostra onde estamos. O coaching seria a voz que nos orienta, mas o comando do volante depende de nós. Nossa. E as nossas habilidades. Perfeito! Olha, Alberto. Desculpa, eu cortei a sua fala. Que não, você é isso mesmo. Era legal, isso Alberto. Que você ia falar. Ah, então tá bom. Legal. Obrigado pela participação de vocês aqui. E continue entrando. Lembrando que a gente tem dois almoços hoje na obra social Célio Lemos. Então, comentem aí, ó, quero participar dos almoços, sorteio para almoço. É. Ou ligue para nós. E duas feijoadas domingo que vem. Domingo que vem lá na Missionários da Luz. Lá ao lado do estádio Martins. E ontem teve no Divino Mestre, o Raul Teixeira veio aí, né? É, ele então, veio para autografar, né? Teve uma pessoa que deu a palestra, né? E eu que tive um compromisso pessoal e vi o e-mail lá às 7 horas. Aí já era 7:30. Eu falei, ah, vou correr, dá tempo de eu pegar. Cheguei lá e já tinha ido embora. Era 5 horas. Né? Porque era 5 horas. Depois eu vi o e-mail do errata, da Visão Espírito, mandou um errata lá dizendo, ó, não é às 7, é às 5. Aí eu cheguei lá, ele já não estava mais lá. Aí o Eduardo ele falou, ah, já foi embora, Rodrigo, você já está atrasado. Aí eu falei, mas tá bom. Aí a Dona Ecléia estava fazendo uma palestra, eu fiquei lá na palestra dela, estava ótimo. Ah, tá. E ontem nós tivemos a Giovana na noite de autógrafo, viu, Jorge, lá no Paulo de Tarso, com o Paulo e a Leia embelezando lá com as suas vozes o nosso ambiente. Foi muito bom, tinha muita gente lá. E tinha também comes e bebes lá, que o Paulo de Tarso é mestre nisso daí, né? Isso, nossa senhora, eu esqueci do comes e bebes, por isso que eu não sei. Você não foi. Poxa, pensei que não ia ter. Não, mas foi muito bacana. Brincadeira. É que eu tive outros compromissos, por isso que eu não fui lá, mas eu acompanhei pelo WhatsApp, o pessoal publicou as fotos lá, foi legal mesmo. É, inclusive estava lá a Patrícia, que está nos ouvindo, que estava lá, a Marta, a Mara, também que está nos ouvindo, estava lá, olha, só tinha gente boa lá, viu? Eu estava lá, modestamente. Mas vamos entrar na pergunta. Exatamente. A Deli também entrou aqui no WhatsApp, né, só para a gente já limpar aqui, a Deli, que é do irmão Rafael, e a nossa amiga também, que nos ajuda aqui no programa, ela disse que sim, ela está respondendo, né, sobre o autoconhecimento. Está dando bom dia, vivencianos. Sim, muito importante. Nos conhecendo, podemos trabalhar o que precisamos melhorar e também podemos descobrir virtudes escondidas. Abraço a todos. Gostaria de participar do sorteio dos livros ou do almoço de hoje. Almoço ou da semana que vem também. Pode botar o nome da Deli aí, nem todos. O nome da Deli para comer feijoada. Uhum. Mas vamos voltar àquela pergunta que o Rodrigo fez, Jorge, que era justamente sombra e luz. Quem que vai responder? É a Paula? A Paula. Começa comigo, mas... Sempre começa com uma e depois... Começa e as outras entram. Vamos lá, Paula. Então, o que, que é essa sombra e luz que o Rodrigo fez a pergunta antes do nosso intervalo, né? Gostaria que vocês, então, respondessem para a gente. Maravilha. Sombra e luz é um conceito que a gente tem do que é o nosso lado mais lindo, mais puro, mais essência divina, que aí para nós a gente trabalha com a essência de Deus, né? Mas pode ser o que a pessoa acreditar, o que para ela fizer sentido. E a sombra é exatamente todo o nosso lado que não é bom e que a gente muitas vezes esconde. Para nós faz todo sentido uma das coisas que a gente aprendeu sobre sombra e luz, que na verdade quando a gente fala, as pessoas no nosso mundo hoje, e a Val até comentou sobre a questão da pessoa que várias vezes não quer enxergar o que ela tem de ruim. Mas pode acontecer da pessoa ela não enxergar, não é porque ela é ruim, porque ela não foi despertada. Exato, ela não tem esse processo de autoconhecimento. Mas muitas vezes a gente no íntimo sabe que não tem uma sensação. É como a Valesca falou, a gente fica exposto, a gente tem medo de se expor em público às vezes, porque a gente tem medo de demonstrar que a gente não é bom, que a gente não é 100% naquele assunto, que a gente não é totalmente bonzinho. E a gente guarda essa sombra e esconde. Existem até livros hoje, existem filmes que falam sobre o conceito de sombra e luz, que são muito interessantes, porque o que eles falam? Toda vez que você é como um animal que você enjaula, né? Quanto mais preso ele fica, mais raivoso ele fica dentro dele. E aí a gente tem, na verdade, quando a gente acaba manifestando essa sombra, ela sai com uma voracidade muito maior se a gente tivesse consciência dela. E aí, por isso, o coaching é tão interessante, porque ele ajuda a trabalhar o processo de conhecer. Mas, Jéssica, você falou enjaular. Nós vivemos muitas vezes enjaulados dentro das nossas vontades, dos nossos desejos. É, a gente vive mesmo, mas a ideia da nossa vida, da nossa essência divina, do que Deus espera de nós, do que a gente acredita que seja a gente viver em plenitude, é a gente entender que no planeta Terra, onde a gente vive, a gente sempre vai ser parte sombra e parte luz. E qual é o grande problema? Muitas vezes as pessoas passam a vida toda querendo eliminar suas sombras, sem também valorizar o que você tem de bom. Então, a gente entende que são dois caminhos. O caminho de você trabalhar a sua luz, de você potencializar, e aí é onde o coaching ajuda muito, de potencializar o que você tem de bom. Porque a gente entende que, naturalmente, se você potencializa o que você tem de bom, é quase automático, a gente pode dizer, você também melhorar o que você tem de ruim. Porque você está começando a olhar para você com compaixão, com amor. E a gente vê muito isso nos livros da Irmã Dufour, inclusive, né? O quanto ela fala do mereça ser feliz, sim, do quanto a gente precisa cuidar da gente com mais carinho e mais amor. Só que o que é legal, quando a gente conhece as nossas sombras e a gente faz as pazes com elas, a gente tem a qualidade de vida que a gente precisa, porque nesse planeta que a gente vive, nesse movimento reencarnatório que a gente está, a gente não vai sair daqui 100% perfeito. Então, se a gente começa a trabalhar isso, a gente tende realmente a ter mais equilíbrio. Por que que a gente tem tanto medo, às vezes, de ser feliz? Nós vemos isso geralmente nas pessoas, assim, até momentos que as pessoas estão felizes, elas acham que aquilo ali vai acabar de uma hora para outra, né? Quando eu estou fazendo algum tipo de palestra, que quando a gente entra nesse assunto, eu sempre gosto de dar aquele exemplo da gente, o pessoal de São José, vai fazer lazer, vai para Caraguatatuba, né? Sempre assim, quer encontrar o pessoal de São José, corre lá para Caraguá. O pessoal de Taubaté e Ubatuba, o pessoal de São José em Caraguatatuba. Praia Martins de Sá, né, Jorge? Isso, por ali, né? E o que acontece, assim, eu gosto de dar esse exemplo para mostrar como nós somos negativos. A pessoa vai fazer o lazer dela, ela vai feliz, ela vai com a família, ela vai se divertir, aí passa um dia, passa outro, aquele solzão maravilhoso, praia para lá, praia para cá. Quem gosta de tomar sua bebidinha, sua cervejinha, vai lá e toma, muito feliz, aí passa a sexta, passa o sábado, quando passa no domingo, que continua aquela alegria total, a pessoa vai pensando, meu Deus do céu, né? O negócio está bom demais aqui. Será que na hora que eu voltar para casa não vai acontecer um acidente? Será que não vai acontecer essas coisas? Porque a pessoa... Não, ou então a pessoa, quando ela arruma um namorado, ou ela está bem casada, digamos assim, tem hora que a pessoa fala, nossa, eu acho que eu não mereço isso. Será que vai continuar desse jeito? Será? Por que essa negatividade? Parece até uma coisa natural nas pessoas. Quando está... sempre briga para ser feliz, mas quando está feliz, né? Que é felicidade, conforme Jesus fala, não é desse mundo, para a gente alcançar a felicidade plena. Então, eu digo assim, quando nós estamos felizes, fica dando a impressão que aquilo ali vai acabar daqui a pouco. Jorge... É a Jéssica que vai falar. Isso. uma coisa muito importante da gente pensar, né, esses medos, essa insegurança. A gente tem uma cultura onde a gente é criado a não valorizar as coisas boas. Né? E isso faz com que a gente olhe acreditando que a gente sempre será punido por qualquer coisa que a gente faça de errado. Como a gente erra muito, e erra em coisas pequenas, né? A gente erra no nosso dia a dia, às vezes é um falar um bom dia meio atravessado para alguém, ou brigar com o marido sem ter um motivo, ou chegar no chefe e achar ruim porque ele falou aquilo. Todas essas coisas que a gente vai fazendo... No nosso inconsciente, né, assim, dentro da gente, a gente leva que a gente vai ser punido de alguma forma por isso. Porque a gente é pecador, a gente nasce pecador. Uhum. Então, o medo, ele faz parte da gente e é muito ruim, porque o medo é muito necessário para a nossa preservação humana. É uma emoção que ela nos ajuda e nos protege muito, porque a gente não vai pular da janela porque a gente tem medo de morrer, uhum. A gente não vai atravessar a rua sem olhar porque a gente tem medo. Então, o medo, ele é maravilhoso. Só que a gente acaba utilizando ele de uma forma muito negativa, uhum. Através das nossas culpas, através dos nossos receios de acreditar que sempre a gente vai ter que ser punido. A gente não consegue olhar hoje e entender que os erros fazem parte da gente e que a gente serve, e eles servem para que a gente cresça. O erro nada mais é do que o nosso aprendizado, do que o olhar que a gente tem para aquilo que é possível da gente melhorar. Então, toda vez que olha para isso, né, assim, ah, eu estou muito feliz, não, alguma desgraça vai vir, uhum. né, por esse conceito e também por acreditar nos ciclos, que realmente a gente vive em ciclos, né, e que momentos a gente vai estar melhor, outros momentos não tão. Mas a gente pode olhar esses momentos, por exemplo, vem alguma, eu estou super feliz, está tudo perfeito no final de semana, mas amanhã eu tenho que levar filho para a escola, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar conta. Então, esse olhar é o que nos prejudica, porque ao invés de olhar que, puxa, que ótimo, amanhã eu vou ter oportunidade de fazer muito melhor o que eu fiz a semana passada. Isso aí, eu penso assim, que atrapalha até o nosso próprio autoconhecimento, né? Tá. Porque quando a gente entra na doutrina espírita, que a gente começa a estudar, se aprofundar nesse autoconhecimento, eu já vi muita gente desistir da doutrina espírita porque arruma um vigia para ele, que passa a ser nós mesmos, né? É, não tem mais aquele, ó, o chefe lá da religião vai olhar para mim se eu estou fazendo errado. Se eu fizer escondido dele, não tem problema nenhum, que ele não está vendo. E quando a gente chega na doutrina espírita, acabou o chefe, acabou o líder, acabou tudo. Passa a ser nós mesmos, isso é o pior de todos, né? Com certeza. Somos nós. Aí, por outro lado também, quando a gente entra, começa a aplicar esse autoconhecimento, aí a gente já também entra naquela outra paranoia, meu Deus. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu fiz outra coisa em outras encarnações e eu ainda vou ter que acertar isso aqui? Será que eu vou ter um câncer? Será que eu vou ficar doente? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E a gente esquece do seguinte, que do mesmo jeito que tem o autoconhecimento, ele explica para a gente também que nós podemos reverter qualquer tipo de problema que a gente tem. A partir da hora que você começa a trabalhar, a partir da hora que você começa a ser caridoso, a partir da hora que você começa a ajudar. Tem uma frase do Chico Xavier que diz assim... Todas as vezes que a justiça divina procura a gente para um acerto de contas que nos encontra trabalhando, ela passa direto. Né? Com certeza. Ela vai procurar outro. Com certeza. É porque o que você tem que fazer, Pedro fala, né? Uma atitude de amor redime uma multidão de pecados. Exatamente. Você fez alguma coisa errada no passado, você tem que acertar? Faz o seguinte, começa a acertar com o bem em vez de esperar o mal chegar. Com certeza, né? E isso nos possibilita, né, Jorge, da gente poder... olhar para as coisas, olhar para as situações da nossa vida com mais caridade, com mais tranquilidade. A gente também tem o hábito de estar naquela zona de conforto. Muitas pessoas acabam não mudando porque elas têm aquilo como conhecido. E o autoconhecimento e a responsabilidade de olhar para si, elas acham que vai ser destruidora. É muito ruim porque a imagem que as pessoas têm de si mesmas são monstros. Né? Porque o autoconhecimento, muitas pessoas saem do espiritismo por conta disso. Ah, eu vou ser responsável por mim, que coisa ruim eu ser responsável por mim, que peso. Só que elas esquecem de olhar que o quanto isso é libertador. Sim. Isso liberta a gente das doenças, isso liberta a gente do outro, a gente liberta das amarras que a gente se constrói. Então, o fato da gente ter essa possibilidade, ela simplesmente nos deixa em paz. E vocês trabalham com aquela possibilidade da pessoa estar sempre se renovando, sempre... fazendo outras coisas, porque tem gente que tem um tipo de trabalho, ele não sabe, não se preocupa em aprender outras coisas. Então eu queria saber se vocês também trabalham isso daí. A Val que vai falar. Basicamente, a gente pode dizer que a gente é a prova viva disso na nossa vida, né? Desde o ano passado, Rui, a gente criou uma empresa que chama 3 Desenvolvimento Humano com Coaching. O que é essa empresa? 3, porque é 3, né, gente? A gente. Mas é 3 com Z, tá? Então, assim, para complicar. Mas, assim, o objetivo é justamente esse, assim, a gente poder olhar para as coisas do que está nos cercando, né? E a Paula estava falando uma coisa aqui agora no meu ouvido, que me fez pensar o seguinte, o quanto a gente está hoje lidando com os conceitos até de física quântica, o quanto a coisa da responsabilidade, né? Do quanto você plasma, o quanto o que você pensa e você joga para o universo, o quanto isso volta para você. E a força do pensamento, o quanto a nossa cabeça cria realmente as realidades, né? Então, a gente criou a nossa realidade. A gente, na verdade, quando a gente criou, resolveu dar esse salto na vida e mudar o nossa história de vida para um olhar diferente, né, positivo, e apesar de a gente dizer assim, poxa, a gente aconteceu tantas coisas na nossa vida que se a gente fosse pensar, dava para escrever uma novela mexicana? Dava, né? Dava para chorar que dava. Não, mas não é só mexicana, mas, tem brasileira também. Tem novela brasileira. Não, é que a brasileira agora está mais pesada, está mais triste ainda. Então, assim, dava para escrever um livro triste, né? E a gente optou por não escrever um livro triste. A gente quer escrever uma história de alegria, lado uma história positivo, de positividade, exatamente. Lado positivo. E a depois você fala o site de vocês, não sei se tem site também, claro. Para a gente poder divulgar aqui no grupo, divulgar aqui também no nosso Facebook. A Beatriz de Paula Porto, que também trabalha com coach, já esteve aqui com a gente, sempre está aqui com a gente, é nossa amiga. Sempre participa. E fez escola de aprendizes lá no Já faz Tarso. Parte do programa também, né? Já é uma trabalhadora já, vamos até mandar um crachá para ela, né, de trabalhadora. Mano, bom dia, amigos do Vivência. Ela fala que o autoconhecimento é a base, pois primeiro precisamos nos conhecer, saber quem somos, qual nossa missão de alma e assim realizar nosso propósito de vida aqui na Terra. Eu sempre digo, autoconhecimento para ser maestro da própria vida. Parabéns pelo programa, um grande beijo a todos, luz e paz. Legal, Bia, obrigado pela participação aqui também. E lembrando que tem os dois sorteios, né? Dois livros também. Dois almoços hoje e dois almoços domingo que vem. Muito sorteio. Vai todo mundo ganhar. Nós vamos lá para os nossos comerciais. Vamos. E a música que nós vamos colocar aqui do CD Novo Tempo, do Grupo Castelã, é a música Luz do Dia. Essa música Luz do Dia é do Gil, lá da Coal. Né? Ele trouxe duas músicas para a gente há algum tempo atrás. E nós escolhemos essa música e colocamos no nosso CD também. A última vez que ele viu, só nós cantando ao vivo, ele ficou muito emocionado. Agora, eu tenho certeza que quando ele pegar o CD, a gente está preocupado até para levar um calmante para ele, para ele não desencarnar. Né? Um grande abraço para o Gil. Eu nem dei o CD para ele ainda, que nós não nos encontramos. Né? Então, a música Luz do Dia. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Na luz, logo que amanhece, a presença divina. Abro os olhos pra ver, vejo os raios do sol que já me ilumina. Acordando assim, com um pensar em Deus, o meu dia começa. Com a mente aberta, eu me ligo ao Pai, vou fazendo uma prece. E assim lá vou eu, pra mais uma jornada, com muita alegria. Acordei muito bem, só tenho a agradecer, por mais esse dia. E assim vou seguindo, aprendendo lições pela estrada da vida. Com a certeza que um dia esse ciclo termina, mas uma etapa cumprida. O trabalho é uma bênção que Deus nos deixou com muito carinho. Só vencendo as barreiras, com dignidade, fica livre o caminho. Volto à tarde pra casa, muito agradecido, mais um dia termina. Agora descansar, e à noite orar, outro dia bem-vindo. E assim vou seguindo, aprendendo lições pela estrada da vida. Com a certeza que um dia esse ciclo termina, mais uma etapa cumprida. E assim vou seguindo, aprendendo lições pela estrada da vida. Com a certeza que um dia esse ciclo termina, mais uma etapa cumprida. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos aqui com três jovens senhoras, a Jéssica, a Paula e a Valesca de Biase, são trabalhadoras do Pequeno Tempo. O Pequeno Tempo fica na Praça Antílias, número 30, atrás da padaria Pão de Queijo. Tu faz propaganda da padaria Pão de Queijo, né, Jorge? É, então nós estamos aqui falando. A gente podia até para eles fazer, toda vez que a gente falasse Pequeno Tempo, eles pagavam para a gente, o pessoal da padaria. É. Né? Pelo menos ficar um pão na chapa, né? Que dá para sair de lá do Pequeno Tempo e comer um pão lá na padaria, pão de queijo. Tá, e nós estamos, o tema de hoje é a cura através do coaching. E a Patrícia Félix entrou aqui. É. Também sempre participa com a gente. Ela manda um bom dia. Nós somos desconhecidos de nós mesmos e temos muitos eus dentro de nós. A partir do momento que estamos expostos a colocá-los para fora, horizontes se abrem à nossa frente. Parabéns às irmãs que estão dando uma aula nesta manhã de domingo. Pessoalmente conheço só a Jéssica, que desde os primeiros dias que a conheci, senti o quanto ela tem uma energia boa. Um abraço fraterno a todos. Que linda! Oi, Patrícia, querida, bom dia, gratidão. E a Fernanda, da Casa Marcela, ela fala que essa música é maravilhosa, resume os exemplos que foram comentados e dados agora mesmo pelo nosso irmão Jorge. Um grande abraço. Obrigado pela participação de todos aqui, continuem participando conosco. Vamos lá para falar sobre curas agora? Não, nós vamos fazer um momento de Gavalha agora. O de Gavalha. Né? O nosso momento de Gavalha hoje, que nós escolhemos para falar hoje aqui, está no Momento Espírita número 17. Lembrando que o Momento Espírita são da Federação Espírita do Paraná, né? E quando a gente fala Momento Espírita 17, é que é o CD 17, que hoje já são 28 CDs que eles têm falando disso, né? Só de mensagens. Só de mensagens, falando sempre de autoajuda, né? Falando mensagens interessantes, edificantes, que sempre estão nos ajudando. Quando a gente fala também nessas mensagens, eu lembro da empresa lá do Walter, né? Da AWS. Ele vai fazer aniversários dia 1º. Né? Espero que faça uma festa pra gente lá, né? E que nos convide. Legal. Né? É, claro, também não vai ter graça nenhuma fazer festa e não chamar a gente. Né? Também, tá aqui agora. E aí o Walter, a gente liga lá pro Walter, pra empresa dele, aí tem uma mensagem dessa. É a mensagem do Momento Espírita aqui. Aquele negócio de esperar é a mensagem. Aí tem uma briga danada com as pessoas que ligam para lá, porque a mensagem demora uns 4 minutos, ela liga, a pessoa vai atender e fala, não, por favor, deixa eu terminar a mensagem, eu não quero falar com ninguém antes da mensagem acabar. Né? E hoje a nossa mensagem é viver como se não houvesse amanhã. É, que nós gostaríamos que as três... Se vocês puderem comentar depois. Né? Tá bom? No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. Viver como se não houvesse amanhã. O destino de todos os seres vivos é a morte. morrem flores, plantas, bichos, gente. Até mesmo as estrelas que nascem em uma explosão de luz chegam à finitude. Morremos um pouco todos os dias. Cada anoitecer nos relembra que mais um dia se passou em nossa vida. E isso nos deveria ser um alerta para os rumos que damos à existência. Mas, por que a morte nos assusta de tal forma? O sábio se prepara para morrer. Mas, para a maioria dos seres humanos, a simples menção da palavra morte é um trauma. Não falamos de morte como se falar disso pudesse atraí-la. No entanto, preparar-se para morrer é útil, necessário mesmo. Não se trata de uma atitude mórbida, mas de naturalidade perante o ciclo que rege a vida. Naturalidade? Sim, pois em nossa vida a morte é uma certeza. Podemos até não saber quando e onde ela virá, mas virá certamente. Países, idiomas e crenças são diferentes. Mas, paradoxalmente, a grande certeza que nos une a todos é de que um dia nosso corpo estará morto. Por isso, vale a pena pensar de modo positivo na morte. Preparar-se para esse momento inevitável. A psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross narra em seus diversos livros o sofrimento das pessoas que não se prepararam para morrer ou para dizer adeus aos parentes e amigos. A médica, que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. É que não costumamos refletir sobre a nossa própria morte. Sempre a imaginamos muito distante. E por isso, vamos adiando a resolução de pendências que poderiam ser solucionadas agora, com calma. Portanto, vale a pena iniciar uma preparação. Quer uma fórmula simples? Viva como se fosse o seu último dia. Faça o bem, seja amável e gentil. Não deixe para amanhã as palavras de afeto, os gestos de amor. Diga à família o quanto você a ama. Deixe os papéis em ordem, os assuntos encaminhados. Se há mágoas, esqueça, perdoe, vire a página. Se há assuntos por resolver, esclareça, converse, enfim, resolva. Não deixe espaço para que um dia você lamente não ter falado na hora certa. Viva a vida de forma simples e bela, para que ao encerrá-la, não haja muitos arrependimentos. O músico Renato Russo tinha uma frase síntese para essa atitude. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Afinal, amanhã a morte pode ter vindo, silenciosa, bater à sua porta, ou da pessoa amada. E até o reencontro, então, poderá ser uma longa espera. Faça como o poeta Manuel Bandeira. Em um de seus mais inspirados poemas, Consoada, ele fala sobre o dia em que a morte chegará e vai encontrá-lo preparado. Quando a indesejada das gentes chegar, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga, alô iniludível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Possamos todos nós aguardar a morte com a alma leve, a consciência em paz, um sorriso de dever cumprido pairando, suave, nos lábios pálidos. Quando essa hora chegar, o seu dia, a sua vida, terão sido bons? Pense nisso. São 9h11 e esse é o momento de Gavale com a mensagem Viver como se não houvesse o amanhã. A Paula vai comentar? A gente pode comentar, sim. Lindíssima essa mensagem. E ela faz todo sentido para o que a gente vive, porque eu amei aquela frase que eles falaram, que o sábio se prepara para morrer. Ainda mais quando nós espíritas sabemos que a morte é apenas uma transformação para um outro passo. E eu gosto muito da metáfora que diz que a gente tem que se preparar para essa viagem, né? Como se a gente tivesse, se eu sei que lá eu vou precisar, né, vou viajar para um lugar frio, a gente se prepara com roupas adequadas para esse movimento. E isso tem tudo a ver com o que a gente vê na própria espiritualidade e que a gente trabalha na nossa vida, que é a gente se preparar para estar melhor lá na frente. Então, eu gosto muito desse tema, porque para nós, quando a gente fala, o coaching até especificamente, ele tem muito a questão de viver o presente, que é você realmente fazer hoje as mudanças que a gente precisa. E tudo com relação ao autoconhecimento também. É aquilo que a gente falou, se a gente conhecer as nossas sombras e potencializar a nossa luz, a gente vai estar muito mais preparado para essa viagem que a gente vai, inevitavelmente, fazer, né? E quando ele fala, a gente pega muitos casos de pessoas que, na verdade, não se permitem viver o que elas são. E a gente fala até por nós. Eu trabalhei muitos anos em uma área extremamente séria, né? Eu era da área de investimentos e a gente sempre comentava isso, que dentro de casa eu tinha um perfil como o da Val, que é a Valesca, já sempre foi assim, atriz, bem-humorada, alegre, isso sempre foi o natural dela. A Jéssica, psicóloga, doce, muito mais tranquila, equilibrada naturalmente. E eu tinha uma alma alegre, mas trabalhei durante mais de 15 anos numa área extremamente dura. E eu guardei muito isso, esse lado da gente fazer, de ser natural. E muitas vezes eu me senti assim, será que eu estou fazendo tudo o que eu realmente quero? Será que eu estou expondo o amor e a alegria dentro da vida real? E muitas vezes não, e eu acho que isso acontece com muita gente. A gente pega muita gente assim no processo de coaching, das pessoas que se prendem dentro do que a sociedade impõe, mas que na verdade não é a alma dela. Então, uma coisa que para nós ficou muito clara nesses dias, no nosso estudo, nas nossas preparações e nos trabalhos que a gente faz, é assim, faça o que vocês são, sejam o que a gente é com a alma de verdade, porque as pessoas vão gostar ou não vão gostar, mas pelo menos você será verdadeiro com você mesmo. E é isso que a gente pensa, porque a hora que a gente chegar lá, a hora que a gente, né, desencarnar, a hora que a gente morrer, o encontro vai ser com a gente de verdade, sim, com quem a gente é. Sem as nossas máscaras. Sem as máscaras. E assim, as pessoas se pegam, a gente vê tanto isso nesses dias de hoje, elas se pegam numa prisão de sentimentos com relação ao que elas querem para a vida dela e não coloca isso para fora. Então, eu acho que isso é muito importante e a gente adorou. A gente quer que as pessoas vivam sempre isso. Vamos completar? Não, tá completo, eu achei. É que a gente pergunta se alguém mais quer falar, né? Porque... Essa mensagem, né, ela é muito linda e importante, porque quando eu vi o tema dela, eu falei, não, a gente não pode viver o hoje como se não houvesse amanhã, porque sempre haverá o amanhã. Mas ouvindo a mensagem, né, ela é totalmente verdadeira, porque a gente tem que estar sempre preparado, né, onde a gente possa estar resgatando todas as nossas travas e entravas com o outro, né, e possibilitando sempre olhar para o outro também, para que a gente não precise levar nenhuma amargura, nenhuma dor, nenhuma melancolia de outras relações. Ah, por que que eu... A gente escuta muito, né? Eu deveria ter amado mais, beijado mais. Aquela música do Titãs ainda coloca muito isso. Falado para o outro, estar mais presente. Ou quantas pessoas se arrependem de ter trabalhado tanto na vida, ter perdido os filhos, a família, e depois gasta todo o dinheiro pagando para tentar não morrer. Né? Doentes. Então, é encantador. É uma mensagem maravilhosa. Tinha um amigo espiritual que dizia, olha, vocês deviam se sentir felizes porque vocês não sabem o que vai acontecer daqui a um minuto para vocês. Isso mesmo. Na verdade, eu queria agora complementar que eu lembrei de um exemplo que eu acho que pode ser oportuno. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre guardei o melhor para o fim, né? Então, eu como pizza sempre, quem me conhece sabe que eu como pizza só de catupiry. E eu sempre reservei o catupiry para o fim. Sempre deixava, né, o catupiry pro final. Então, comia massa ruim primeiro, depois eu guardava todo o catupiry. Um belo dia, eu era mais nova e tudo mais, eu fui no banheiro, voltei, o garçom tinha levado meu prato. Foi um chororô e tal. Aí, o que, que eu tô pensando? Fazendo uma analogia com isso, porque eu tô pensando aqui agora, puxa, é isso de guardar o melhor pro fim, é muito ruim se você for pensar que, na verdade, você tem que viver, aproveitar o melhor agora, porque você não sabe quando é o fim, quando o garçom vai te levar o prato embora, né? E quando vai acabar aquela oportunidade. Então, na verdade, a vida é a gente comer o catupiry o tempo todo, né? Aproveitar os catupiris da vida e aproveitar as coisas boas, os momentos bons e usufruir daquilo com as pessoas que a gente ama. E não deixando para depois, porque o depois, porque amanhã, porque depois eu vejo. Então, eu acho que tem muito a ver com essa mensagem, tem muito disso. Me trouxe essa analogia, eu acho que vou mudar minha vida agora, eu não vou mais fazer isso. Não, legal, só gente, por hoje, como diz também. A gente tem que fazer a mala para viajar sempre, né? É. Os Alcoólicos Anônimos falam só por hoje. Só por só hoje. Só por hoje. Hein? Agora vamos ver. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Gigavale Atacado. No Gigavale Atacado você encontra tudo que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Gigavale Atacado, Avenida Pedro Frigi, número 451, Vista Verde, São José dos Campos, São Paulo. Televendas 12-21-34-45-35. 12-21-34-45-35. Gigavale Atacado. Vivência Espírita, programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com a Jéssica Paula e Cavalesca, da família De Biase, são trabalhadoras do Pequeno Tempo, que é ali na Praça Antilhas, número 30. Então, vamos continuando aqui. Me diga uma coisa, nós temos aqui ouvir na essência. O que que significa isso? É a Paula que vai falar? Ou quem que é a Paula? Pode ser. Sempre as três falam, mas vamos lá. Ouvir na essência é um dos pilares. Paula, só um do coach. Só para atrapalhar, você é a mais atrapalhar? Velha das três? Não. Eu vou chorar agora, não vou terminar o programa. Todas as vezes, porque quando a gente está, tem uma hierarquia entre. Não. Aí todas as vezes, não, a Paula. Não, é a Paula, não sei. É a Paula que não, começa. Eu vou confessar por que é isso, sabe por quê? Porque a Valesca não está usando as bases, você sabe bem, você conhece bem a Val, né? Ela é extremamente, ela é a atriz da família, ela que é artista. Mas eu adoro falar, então eu falo isso bem. Eles, como elas preferem deixar eu falar. Você falou com a sua formação profissional. A minha formação, eu na verdade sou formada em gestão empresarial com marketing e tenho pós-graduação na área de gestão de pessoas com coaching e na área de marketing também com administração pela EASP. Ah, tá vendo? Eu trabalhei na área administrativa e bancária por metade da minha vida já. Com investimentos. Agora, desculpa atrapalhar você. Imagina. Mas eu não sou a mais velha, que fique registrado que eu sou a do meio, tá? Uhum. Entre nós três. É quem é que é mais velha? É que a Jéssica tem a Valesca, a Val é a mais velha, e a Jéssica tem, a que a Jéssica passou na nossa frente, ela tem dois filhos já adolescentes, então todo mundo acha que ela é a mais velha, porque eu nem filho ainda tenho, e a Val tem um bebê de 1 ano e 4 meses, então por isso. E a Val, qual a sua formação, Val? Bom, eu sou formada em artes cênicas, na verdade, sou atriz de formação, eu trabalhei mais de 23 anos na área financeira, mas com essa formação... tenho cursos, especializações na área de finanças e tudo mais, mas eu sou coach agora e trabalho, sou dubladora, sou atriz, sou professora de teatro, preparadora de elenco e estou nessa investida aqui do coach com as meninas. E você já dublou o quê? Já dublei, não, nada famoso, né? Já dublei muita coisa para amigos, já dublei bastante coisa em São Paulo, mas assim, nada, não fiz nada ainda muito famoso, a fama vai vir com a 3 agora. É porque quem ficaram famosos foram aqueles que dublaram o Chaves, né? Ah, nossa senhora, porque o Jorge assiste o Chaves até hoje. O Chaves é sensacional, né? E os dubladores todos, né? Clássico. O Chaves é o único programa infantil que continua sendo infantil a vida toda. É verdade, nunca eles mudou, são. E que a gente, nós continuamos adultos e ele não perdeu a graça, porque ele continua sendo infantil. Que tá cheio de programa nosso, no Brasil, por exemplo, de humor, que quando a gente era criança eu adorava. Mas depois que eu cresci, eu comecei a achar sem graça. E o Chaves é diferente. O Chaves, eu cresci, tô velho, avô, e se botar o Chaves na minha frente, eu vou rir. É verdade. E a Jéssica? Eu sou psicóloga. Psicóloga. Eu sou psicóloga. Eu trabalho no, com consultório, eu trabalho com no GESTO, que é o grupo especializado em tratamento para obesidade no Unimed, para o pessoal que vai fazer a cirurgia bariátrica. E agora eu sou coaching, né? E a minha, tenho a formação também, e é muito interessante, porque por muito tempo eu achava que o coach iria atrapalhar na psicologia, né? Porque psicologia, a psicologia é a ciência, ela segue todos os padrões e é comprovada cientificamente. Mas quando eu conheci o coach, eu percebi que, na verdade, ele também é. Utiliza técnicas e ferramentas que também são comprovadas cientificamente, né? E só agrega, só soma, ele só me potencializa ainda mais para que eu possa potencializar ainda mais os meus pacientes e os meus coaches. Então vamos voltar com a Paula. Ouvir na essência, o que, que significa? Ouvir na essência, Rui, é um dos pilares de coach. O coach, na verdade, ele é a habilidade, é a arte de fazer perguntas. Ouvir na essência é fundamental. O que, que é ouvir na essência? A gente sempre trabalha o conceito do estar presente. Que estar presente é você estar realmente consciente. Por exemplo, nós estamos aqui 100% presentes, ou seja, participando desse movimento. Hoje em dia, com a tecnologia extremamente à nossa mão, literalmente, o que a gente percebe é que as pessoas não estão presentes no que elas estão fazendo, em qualquer lugar. Se você está ali no WhatsApp, quantas vezes a gente não vai no restaurante e vê, às vezes, os casais, cada um no seu próprio telefone, sem estar vivenciando, ou seja, vivenciando aquele momento de estar almoçando ou jantando com o seu parceiro. Então, no coaching... Não desliga, né? Não desliga do outro, né? Você não presta atenção no que você está fazendo ali. E aí, para a gente, no aprendizado, nas nossas formações de coach que a gente fez e tudo mais, e que faz, né, que acontece, o ouvir, na essência, ele necessariamente está presente. Porque quando você está conversando com um coachee, com um cliente, né, a gente chama de coachee, a gente fala de ouvir, na essência, porque eu tenho que estar realmente cuidando dele naquele momento, prestando atenção verdadeiramente, tendo curiosidade sobre a vida dele. Só que isso não é... Ok, a gente usa esse conceito na nossa profissão, né? Quando a gente está atendendo alguém, quando a gente está fazendo um treinamento. E aí a gente pode ir até mais longe. A gente diz... Eu, por exemplo, que dou bastante treinamento, que é uma das coisas que eu mais amo fazer dentro da profissão de coach. Quando você está dando treinamento, eu não sinto fome, eu não sinto vontade de beber água, eu não sinto vontade de ir no banheiro. Você fica total num estado de atenção tão focado que a gente chama isso de flow, né? É um estado de flow. E isso tem a ver com estar presente naquele momento. Então, quando o coach, quando a pessoa consegue ter essa habilidade, e até a gente na vida consegue ter essa habilidade de ouvir, a gente faz um processo fantástico, seja ouvindo nossos familiares, seja ouvindo nossos amigos, né? E a gente como cliente. Os filhos, né? Com certeza. Quantos pais nos filhos não chegam para pai, olha o meu desenho e tal, e você olha do lado, legal, filho. Você não dá atenção, porque para a criança isso é fundamental até para o alto, para que ela se desenvolva de uma maneira muito mais sólida, né? Porque eu vejo muito filme, então é muito interessante os filmes americanos que o menino vai jogar futebol e o pai não vai assistir, fica... Uhum. É interessante que a gente quase não vê o brasileiro fazer isso, né? Mas o americano é muito comum, né? O filho vai jogar beisebol, convida o pai é muito atarefado, não aparece. Então, aquilo, para o americano, parece que é uma coisa é muito importante. E para nós brasileiros, parece que não é muito assim, não. Porque tem muitos pais que não sabem... Aonde o filho estuda, o que ele está fazendo, se ele joga futebol, não sabe se ele joga bem ou mal. É interessante, né? Mas, Jorge, você ia perguntar alguma coisa? Não, esse negócio aí é interessante. Quando você falou dessa atenção que o americano dá, e talvez seja cultural também ainda, né? Porque eu penso assim, que quando a gente, aqui no Brasil, talvez até nos países sul-americanos, a gente deixava muito por conta da mãe, né? Essas coisas assim. A mãe que tinha que tomar conta de filho, todas essas coisas. E que na escola. É. E aí depois, mas é o quê? Aí eu calculo aí que de 80 para cá, da década de 80 para cá, é que a mulher entrou no mercado definitivamente mesmo aqui no Brasil, né? Assim, dela tá junto com o homem no mercado de trabalho e tudo isso. Então... as funções também de dentro de casa começaram a ser mais divididas. E talvez hoje o homem já participe muito mais nesse sentido. Já está dividido. Mas também, como é que você diz? Quando a gente vê eles lá, então acho que eles já vivem há muito tempo. Mas o que acontece com a gente aqui, que eu vejo hoje, de ser é avô de 5 netos, né? De 4 e uma que dá para chegar, é que a gente começa a observar muito mais os netos. Aí você começa a fazer aquelas coisas que você deixou de fazer lá atrás como pai, você vê a importância hoje nos netos, que aí você fala, poxa vida. Mas ao mesmo tempo a gente se desculpa, porque era diferente. Parece que você estava investindo muito mais na sua carreira, você estava investindo muito mais no que você... Era muito mais ocupado, você não dava tempo para ver isso, né? Mas eu acho que tudo está no tempo certinho. Mas a mãe também dava muito mais atenção. Sim. E hoje até elas estão aqui, as 3 mulheres que estão no mercado de trabalho, estão todas essas coisas, e uma psicóloga, né? Mas eu penso também, a gente tem que ver também do lado feminino. Eu acho que falta um pouco isso dentro das famílias hoje também, dessa mulher ter ido para o mercado de trabalho, e dentro de casa tem umas falhas aí. Eu acho que tem umas falhas de o filho não ser mais do mesmo jeito que era naquela época que a mãe tomava mais conta. Não sei se vocês podem até falar isso, né? Não estou falando, eu não estou falando no sentido machista, achando que a mulher que não tem que trabalhar, não, pelo amor de Deus. Eu acho que tem sim, né? Eu só estou achando que a gente tem que procurar um meio termo onde, onde a mulher continue sendo a mãe mesmo, com aquele papel dela administrar, que ela administra muito melhor do que o homem. É, e aí, Jorge, a gente vai entrar até num conceito que você já trouxe, porque assim, o fato da mulher ter saído para o mercado de trabalho abriu uma lacuna muito grande, que é a culpa. Hoje, a qualidade que você pode ter com seu filho é muito maior, porque antigamente a mãe ela tinha que cuidar da casa, cuidar da roupa, da comida, do filho, do marido e de tudo que tinha que andar em ordem, que por muitas vezes ela também não dava conta daquele filho. Os filhos ficaram na rua. Né? Antigamente era muito comum você brincar na rua, os amigos cuidavam dos amigos. E hoje, com a questão da segurança, com a questão de você ter que estar com seus filhos muito mais embaixo da sua asa mesmo, protegidos pela segurança, pela violência, mas agora aí as mães saem para o mercado de trabalho, ou seja, elas estão saindo, precisam dar conta do trabalho em si, do financeiro, com o pai também. Então, falta a gente achar o equilíbrio, porque por muitas vezes as mulheres se sentem muito culpadas, e aí acabam compensando os filhos de forma errada. Eu acho que esse é o mais difícil, a linha mais tênue, é você poder sair sim para o trabalho. Eu tenho 2 filhos, um de 10, que vai fazer 11 amanhã, o Bruno, e um de 15. E eu aprendi, porque desde que eles nasceram, eu fui para o mercado estudar, eu fui trabalhar, consegui ter um equilíbrio com a psicologia, me deu um pouco de flexibilidade na questão de horário, mas eu sempre valorizei muito o trabalho e valorizei demais ser mãe, porque isso para mim era missão de vida, ser mãe. E achar o equilíbrio entre, não, eu posso amar o meu trabalho, porque quantas vezes eu já ouvi do pequeno, nossa mãe, mas por que você trabalha tanto? Para que você vai? Fica aqui comigo. E eu falava, filho, eu vou porque eu também amo ajudar outras pessoas, porque esse é o meu trabalho, eu amo estar trabalhando, poder contribuir financeiramente em casa também, mas para mim você é o mais importante. Mas vamos brincar então na hora que eu chegar. Mas é um exemplo também que você está dando, da importância do trabalho, né? Exato, é porque não é um peso, eu não estou saindo simplesmente porque eu quero, eu necessito do dinheiro. Não, mas eu preciso ir por mim, porque a gente evolui, a gente sabe que pelo espiritismo, né, a gente ouve tanto, o trabalho é que dignifica a gente, o trabalho faz com que a gente evolua, faz com que a gente seja caridoso para o outro, né? Então, eu acho que a única questão é pensar a culpa, né? A culpa que a mulher tem que carregar. E no coaching, vocês ensinam as pessoas a, vamos dizer, a se desligar, vamos dizer, você como profissional, chega em casa, você deixa de ser profissional para ser uma dona de casa, para ser uma mãe, para ser... Porque a gente percebe que grande dificuldade que as pessoas encontram hoje é se desligar. Quer dizer, a pessoa trabalha na fábrica, ele praticamente é tão... As pessoas tiram tanto deles que ele chega em casa e não tem tempo para mais nada, só vive pensando o que, que vai fazer amanhã ou depois, e a família mesmo fica relegada a um segundo plano. Vocês ensinam as pessoas a ter... Porque eu fiz um curso uma vez que eu achei a coisa mais importante na minha vida foi fazer um curso de autoconhecimento onde você aprendia a se desligar. Agora vou trabalhar, vou me centralizar, vou pensar no trabalho. Estou em casa, vou pensar... Em casa, quer dizer, perguntar para a mulher quanto custou o feijão, como é que está a feira, aquela coisa toda. Vocês ensinam isso daí para as pessoas? Então, Rui, o ensinar, o processo do coaching não tem muito essa função do ensinar, o processo. A gente tem a formação e tal, mas o que ele tem é esse ouvir na essência, o despertar de você estar presente sempre no papel que você se encontra. Então, como a gente tem muitos papéis, né, a gente é profissional, a gente é dona de casa, a gente é mãe, é filho, é esposa, tio, a gente é um monte de coisa, né? Então, é você poder curtir, aprimorar, estar naquele momento junto. A Paula já falou muito disso, né? Assim, é fundamental que a gente esteja presente naquele momento. O se desligar entra um pouco até na cura, que a gente coloca, que o coach contribui muito com a cura, que é você não ter a ansiedade e a preocupação sempre de estar no futuro. A gente não está, muitas vezes a gente sai do trabalho pensando no que eu tenho que fazer lá amanhã. E a gente se torna ansioso, a gente se torna, né, preocupado, tenso com aquilo que vai acontecer amanhã. Então não, viva o hoje, a gente, o estar presente, o ouvir na essência, o se conectar com a sua família, se conectar, faz com que você se liberte do peso da ansiedade. E amanhã você vai viver, porque a gente pode continuar fazendo amanhã aquilo que a gente estava no trabalho, né? É porque a ansiedade também não é uma das causas das doenças atuais, porque a gente está sentindo, todo mundo é ansioso, quer comer rápido no fast food, quer ir no supermercado, se tiver uma filinha ele já começa a achar ruim, vai na fila do banco, acha ruim, quer dizer, a gente vê que aquela ansiedade, aquela pressa é um dos males atuais? Sim, Val? Rui. Com certeza, isso a gente tem percebido muito, né? Um dos grandes problemas da humanidade é a ansiedade, né? E o tanto de informação que a gente tem recebido, a facilidade dessas mídias e redes sociais que tanto ajudam a gente, elas também nos aprisionam, de certa forma, nesse mundo virtual que fica longe do real e que transforma a nossa vida sempre... Estou querendo dar um exemplo, assim, são pequenas coisas. A gente está vivendo sem profundidade. Sim. A gente vive de manchetes, a gente vive de posts curtos. Sim. E a gente vive de fast foods, de fast momentos, né? A gente vive de passagens muito rápidas. E aí isso vai gerando ansiedade, por quê? Tudo está conectado com o que as meninas estavam falando aqui agora, com o que vocês disseram, que é assim, não estar presente. É estar vivendo o agora pensando no daqui a pouco, pensando no amanhã, pensando no depois. Então, eu estou aqui no supermercado, mas eu tenho que pensar na janta. Eu estou na janta, eu estou pensando no dormir. Eu estou dormindo, eu estou pensando no trabalho. Eu estou no trabalho, eu estou pensando em voltar para casa. A pessoa não se desliga. Não se desliga e não se permite viver o hoje. Não se permite viver o agora. Então, assim, eu acho que o mal da humanidade é a ansiedade, porque a gente está infeliz ainda. A gente não está conectado e não está se conhecendo o suficiente para poder estar bem consigo mesmo nesse momento. Então, assim, o trabalho que a gente faz como uma missão de vida é tentar mostrar para as pessoas assim, gente, dá para mudar, dá para voltar pro aqui e agora. Dá para ser feliz serenamente. Dá para aproveitar e curtir o que você tem nas mãos hoje. Então vamos aproveitar o momento. A vida não é um presente de Deus? A gente está aqui hoje vivendo essa encarnação, vivendo essa passagem. Não é um presente, não é uma oportunidade? Então façamos o nosso melhor. Porque se a gente passar por aqui em branco, e como a gente viu agora na mensagem linda, a gente vai passar e vai embora. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. E aí, passou em branco, vai voltar de novo, vai viver tudo isso aqui outra vez. A gente sabe disso, né? Então, assim, e isso é um trabalho nosso também. Não pensa que a gente está falando isso aqui, que a gente é expert e o Ru, não temos ansiedade nenhuma. Não, a gente luta com isso também todos os dias, né? Pensa uma, é bom que uma bota a outra na linha, né? Foi legal, né? A pergunta que eu fiz. Foi. Rolou, hein, Jorge? Olha só. Tudo tem um começo na vida, né? Todas as coisas têm um começo. E o começo é sempre mais sempre tribulado, né? Nós temos que se acertar. Se a gente for pegar lá na nossa música lá ainda, o tal planeta pode te pegar, que é a música do fala dessa sequência que a gente vem vindo. Ele fala lá, a mulher era escrava antes, né? Então, daqui a pouco... E se a gente pensar aí, há quantos anos atrás a mulher não podia nem votar, né? Há pouco tempo aqui atrás. Então, ela era totalmente submissa dentro de casa. Então, de repente, a mulher, o movimento feminista é terrível para quem viu quando chega. Porque é uma revolução total. Quer dizer, era um horror aquilo ali. Todos os homens veem as mulheres daquele jeito. E depois se assentou, né? E na hora que você leva a mulher de novo para o mercado de trabalho, no começo... acontece tudo isso, mas todas as coisas têm que se ajeitar. Daqui a pouco se ajeita tudo e fica tudo normal. Não tem, como é que se diz, a gente ficar preocupado e tem que ter paciência com quem é de vanguarda, com quem é pioneiro, né? Todo mundo entra na fase de transição em certa época da vida. Então, hoje nós vivemos as mulheres que estão em transição nessa fase, da mulher para o mercado de trabalho. Então, é transição. Daqui a pouco se assenta. Então, eu acho que tudo volta, vem para o normal. Aí passa a ser normal. E nós vamos inventar outra coisa. E sabe uma coisa que é bacana complementar? Tá falando agora é a Paula. É a Paula. Uma coisa que você falou que eu adorei, Jorge, porque se a gente for pensar na história, o caos, a gente sabe, espíritas que somos, né, que o caos, na verdade, ele promove muito crescimento. Uhum. E eu falo isso... A lei da destruição. Exatamente. E eu falo isso porque, se você... Até eu falo para os nossos ouvintes aí, se você está vivenciando um caos interno, veja isso como uma oportunidade, porque depois, se você conseguir trabalhar esse caos dentro de você, se você conseguir realmente olhar para isso com profundidade, você com certeza vai dar um salto quântico na sua vida. E é essa visão que a gente sempre tem. A gente, muitas vezes, as pessoas vêm desesperadas falar com a gente, e é importante lembrar que o coach não é terapia, né? Não é terapia no sentido de psicoterapia, ele tem um foco muito mais objetivo e direto, não trabalha a questão do passado, como é a psicoterapia, muito pelo contrário, ele trabalha o presente. Mas o que é bacana é exatamente isso, a gente consegue ajudar as pessoas a reorganizarem esse caos, e com isso, por isso é que elas dão tantos saltos grandes na vida, né? E a gente fala que é terapêutico, né? Vamos... Ah, deixa eu falar aqui. Nós já são 9 horas e 38 minutos, nós já sorteamos os dois almoços de hoje, lá na Obra Social Célio Lemos, e já sorteamos os dois livros, né? Como confundir o meio dos almoços, na semana que vem, no dia 3, nós teremos a feijoada lá no nosso lar, né? Que é do Missionários da Luz, e eles já mandaram dois convites para a gente. Ele falou até que pode ser uma pessoa só, o casal, pode ser, não precisa ser separado, não. Pode sortear uma pessoa que vai ele e a namorada, o filho, alguma coisa que ele queira levar uma pessoa a mais. Pode ser até assim. Então, ninguém ligou, porque estava confundindo com outro almoço. Nós temos aí mais, pelo menos uns 10 minutos, você pode ligar agora para a gente e colocar no nosso WhatsApp falando que você quer participar para da feijoada, para domingo que vem, tá bom? Porque hoje já foi. Então, ou você liga ali para o Helder, para a Adriana, que estão atendendo os telefones, ou então... para nós aqui no WhatsApp, né, colocando que você quer participar, que a gente faz no Facebook também, e a gente faz um sorteio rapidinho aqui, a pessoa já ligou lá, né? E aí a gente sorteia, quem quer a feijoada, que vai ser 10 essa feijoada aí, viu? E diz que vai estar um frio danado domingo que vem também, então vai ser para feijoada. Vamos colocar mais uma música aqui, então, para a gente ir para o intervalo, depois a gente já volta para encerrar o programa. Mas, Jorge, só faltou uma pergunta para fazer para as meninas aqui, viu? Que era justamente a pergunta poderosa, né? Dá para responder rapidamente? Dá. Perguntas poderosas, Rui, é a forma como o coach trabalha. Então, a gente sempre, porque o processo, lembra aquela questão da responsabilidade de 100% da pessoa? Então, qual é o nosso papel? Por isso que, exatamente, a gente não ensina. A gente conduz a pessoa através das perguntas, que a gente chama de perguntas poderosas, para que ela descubra o seu próprio processo, porque o processo é dela. É isso, é uma técnica. Porque na hora que você faz uma pergunta poderosa, gera uma reflexão imediata. Então a pessoa tem que parar para pensar. E isso faz o movimento interno dela, entendeu? Vamos com essa música agora aqui. Essa música, o título é Lembrança. É uma música que o médium Rogério Leite recebeu uma mensagem do Raul Seixas e mandou para mim. Né? É outra, não é aquela que vocês conhecem, não. Não, aquela lá é em gestação. Essa é Lembrança. Né? Ele recebeu a mensagem. Aí num dia eu fui numa sessão de psicografia, ele me chamou e falou: o Raul Seixas mandou entregar para você. Aí entregou, eu peguei a música e fiquei olhando a letra, a letra, a letra, a letra. Parecia aqueles quebra-cabeça impossível que você não conseguia resolver. E aí ele passou uns dias, eu falei: não consigo fazer música aqui, não consigo. Aí ele foi viajar para algum lugar do Nordeste. Quando ele voltou, ele ligou para mim e falou: Jorge, engraçado, rapaz, ele mandou mais um pedaço da música aqui, daquilo que eu tinha dado pra você, mandou mais um pedaço. Quando ele mandou, eu fiz a música na hora. Tava faltando um pedaço. Então, é Lembrança, né? Essa também é a letra do Raul. Vamos lá pro nosso intervalo comercial? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. vende ouro de tolo, incenso no Nepal, vende óculos escuros na feira da ilusão. Eu viajei meu mundo todo, de corcel, metrô e trem, sempre me virei sozinho, nunca perturbei ninguém. À sombra de uma árvore pensei muito em você, resolvi brincar de amar, brinquei muito de amor. De repente retornei à procura de mim mesmo, na carona de um disco voador. De repente retornei à procura de mim mesmo, na carona de um disco voador. Não traguei, eu fui tragado, vi um sonho encantado, lindo sonho que não era meu. Eu me entreguei à tristeza, e naquela noite escura eu temi a solidão. Mas ao ver um anjo alado, era você do meu lado, eu cantei esta canção. Mas ao ver um anjo alado, era você do meu lado, eu cantei esta canção. Lembrança, meditação, lembrança, imaginação, lembrança, transformação. Transforme hoje mesmo, renovando o seu mundo, começando pelo próprio coração. Transforme hoje mesmo, renovando o seu mundo, começando pelo próprio coração. Não traguei, eu fui tragado, vi um sonho encantado, lindo sonho que não era meu. Entreguei a tristeza, e naquela noite escura eu temi a solidão. Mas ao ver um anjo alado, era você do meu lado, eu cantei esta canção. Mas ao ver um anjo alado, era você do meu lado, eu cantei esta canção. Lembrança, meditação, lembrança, imaginação, lembrança, transformação. Transforme hoje mesmo, renovando o seu mundo, começando pelo próprio coração. Transforme hoje mesmo, renovando o seu mundo, começando pelo próprio coração. Rui, agradecer ao Denis Aguiar, né? O Denis que foi quem fez as guitarras do CD, do nosso CD que tem guitarras, foi o Denis que fez pra gente. O Denis é um artistão, né? Toca muito bem mesmo. Ele é músico mesmo também. É filho da Graci, né? Filho da Graci, é esposo da Simara. Da Simara. É. E mãe e pai do... Esqueci o nome da menina dele. Você não devia ter falado, porque eu também não vou lembrar. Agora quem passou... Você devia ter passado vergonha sozinho e passa os dois juntos, né? Daqui a pouco a Simara entra aí e fala o nome da menina dela. Bom dia para a Simara, que está fazendo um trabalho muito bonito para a divulgação da doutrina através do Facebook. E eu preciso encontrar com eles para passar o CD para eles também. Afinal de contas, ele deu uma cara muito legal aí ao CD do Castelão, que ficou bem mais... moderno, assim, tal, com o Lúcio Silva fazendo a produção, né? Bem mais, assim, mais pra frente. Nem parece que é um monte de terceira idade que tá lá. Modestamente ficou muito bom. Olha, nesse ponto eu vou falar pra você, nós somos bons pra caramba. Mas tá na hora também. Não, olha só, deixa eu perguntar um negócio pra eles aqui, muito importante, senão a gente não pergunta. Como que é o trabalho de vocês? Onde é que as pessoas podem encontrar vocês? E vocês estão preparando um seminário aí também, não é isso? É isso aí, Jorge. Na verdade, as pessoas nos encontram via redes sociais. Então, a gente tem uma página no Face que é a 3 com Z, gente. 3 Desenvolvimento Humano. Só encontrar e curtir a gente lá. Já está postada também. No Vivência Espírita. No Vivência Espírita, isso. E a gente também tem um canal que é o Coaching Conosco. Escreve Coaching, né, Jorge? É. Coaching, com G no final. Coaching. Coaching Conosco, que é no YouTube. A gente já tem, inclusive, alguns vídeos nossos falando um pouquinho sobre vários assuntos que interessam as pessoas. E a gente vai estar sempre postando isso. A gente tem o site que a gente está colocando no ar agora essa semana, que é o 3DH, que é de desenvolvimento humano, né? 3dh.com.br. E a gente também está no Instagram com 3DH e coaching, né? Com o I de comercial, né? 3DH e coaching. E também acha. Nosso telefone fixo é o 12-3019-2494. E a gente tem o WhatsApp também, vou passar o meu, que acaba ficando mais full time, que é o 12-991-21-3830. Agora fala um negócio para mim. Não tem um lugar onde a pessoa possa entrar e veja tudo isso? Que aí seja mais fácil, porque você falou, ninguém tem atenção. Não tem problema, mas entra no Face. No Face tem, o Facebook é o mais fácil. Esse é o mais fácil, porque ali no Facebook a pessoa se situa para tudo. Locais, se situa. Né? Aí no Facebook, como que é mesmo? Fala de novo. É o 3 Desenvolvimento Humano. 3 com Z, gente. É tudo maiúsculo. T-R-E-Z Desenvolvimento Humano. Legal. Só nos achar lá. E o que eu ia comentar, a gente trabalha, na verdade, com cursos, com workshops, com treinamentos, que a gente faz também, fecha pacotes de treinamento para empresas, para líderes. E a gente também faz palestras e processos de coaching, claro, né? Processos em grupo e individuais. A gente é parceiro do IBC também, que acho que é importante comentar, Jorge, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. Eles fazem formação de coach aqui em São José. Então, de um ano para cá, a gente fez a formação por lá, né? A gente se formou, fiz processo de Master Coach, tudo com eles. E aqui a gente traz a formação básica de coaching para cá. Então, em outubro vai ter, para quem quer se formar como coach, a gente já vai ter essa formação aqui em outubro. E a gente está trazendo um seminário nos dias 3 e 4 de setembro, que é um seminário 3 Passos em Sua Jornada, onde a gente vai trabalhar bastante as ferramentas de coaching nesse final de semana, para que a pessoa possa se autodesenvolver nas bases do pensar, agir para conquistar. Legal. Olha só, quem entrou aqui no Face foi o Forcato, Luiz Carlos Forcato, lá de Pindamonhangaba, nosso irmão Forcato, está dando programa muito bom. Aprendi muito hoje. Abraço a todos os entrevistados e entrevistadores. Gratidão, né? Para todos. Falou Forcato. Forcato é nosso amigão lá de... Que já foi muito tempo do movimento aqui de São José dos Campos, de Guaratinguetá. Depois agora está residindo em Pindamonhangaba. É responsável por alguns cursos de aprendizes lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em Pindamonhangaba. E uma das pessoas que nos ajuda bastante aqui no programa também. Tem o meu amigo Araquém, também, que está nos escutando, lá de Embu das Artes. E o Araquém está falando aqui que o pessoal do Centro Espírita Viveiros de Luz, lá de Cotia, está também ligadinho na gente. Então, a gente queria mandar um abraço para o pessoal do Viveiros de Luz também, né? E Viveiro de Luz, né? Não é Viveiros, não. É Viveiro de Luz. E dizer para o pessoal lá que no dia 16 de setembro nós estaremos lá cantando um pouco para eles lá, né? Eu e o Luiz Carlos fazendo um evangelho musical, cantando mais algumas músicas lá, né? Graças ao convite aí do nosso irmão Araquém, ficaremos muito felizes, né? Não conseguimos uma data antes, mas em setembro, se Deus quiser, estaremos lá fazendo essa palestra musical. E conhecendo os nossos irmãos lá do Viveiro de Luz, ao qual nós mandamos um grande abraço agora para eles. Tudo de bom para vocês. Olha, são 9 horas e 51 minutos. O programa foi muito legal também. Achei muito legal. Mas está na hora de começar a acabar. Ô, Jorge, nós temos que avisar os nossos ouvintes que sábado nós teremos lá no Jefa a peça 2000 anos atrás, né? Isso. Só para lembrar de novo, eu falei a data errada. É dia 17 de setembro, não é dia 16, não. É dia 17. Olha, quem entrou aqui já me corrigiu. Você viu como é que é legal esse negócio de computador? Eu falei errado, ele já entrou lá e tudo. O único cara que não contestou a gente hoje foi o Ari Rangel, porque hoje ele está preocupado. Deixa eu dar o desconto para ele, porque o pai dele, ele está preocupado com o pai dele que está internado, mas se Deus quiser, a gente vai, ele vai ficar muito bem. Essa oração que nós vamos fazer agora aqui também, no final, é para ele também. A Paula vai fazer, né? A Paula vai fazer, é para ele também. Mas aí ele não reclamou nada, nós falando mal do Corinthians, ele não falou nada, né? Porque a gente fala mal do Corinthians para ver se o pessoal reclama, né? Também. Ô, Jorge, eu só tenho que agradecer também ao pessoal que esteve presente no nosso chá domingo passado lá na PVE, na sede da PVE, da farmácia comunitária. Muita gente, muita alegria, muitos prêmios houveram lá. E hoje, então, nós estamos convidando para o pessoal e para o almoço lá na Obra Social Celemos, que é bife à parmegiana. Isso, é. Queria dar um abraço também ao pessoal da tenda de Umbanda Mãe Maria. Na sexta-feira estive lá fazendo o ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E sair de lá até tarde, né? Que o pessoal de lá é muito animado e é difícil a gente sair antes. Sair cedo. Né? Tava tendo cartas consoladoras lá na AME também, mas eu saí das cartas e vim fazer aula aí no Mãe Maria, que é muito legal a gente sempre, nós nos encontrarmos com os nossos irmãos da tenda de Umbanda Mãe Maria. Um grande abraço a todos. Obrigado pelo apoio de sempre. Sem enrolação, a gente fica olhando assim, eu fico pensando o que é que eu tenho que fazer e a hora vai passando. Primeiro, ô Inácio, coloca a música do sorteio aí. Olha que legal. Essa aí foi uma moda. Entendeu? Você faltou mudar. Não, né? Aquele dia que. O dia que nós estávamos lá em Uberaba, eu tinha que mandar para vocês a música e a música do Rodrigo só estava aqui no computador. Aí eu falei, poxa, como é que eu vou fazer? Eu falei, criei outra. Aí eu achei um aqui. Essa é espiritual. Então. É o espírito. Entendeu? Entendeu? Criptologia. É do Corral isso daí, não, né? Não, essa música aí ela é espírita mesmo, Fractal, o nome, né? Mas eu peguei só um pedacinho que faz só essa parte introdutória. Então vamos lá para os nossos. O que eu tenho que fazer mesmo agora? Sortear as pessoas. Sortear. Já está sorteado, só vou falar os nomes. Olha só, quem ganhou o almoço foi a Vera Perseguini, a minha amiga Vera Perseguini lá do Bosque, faz um tempão que eu não vejo ela. Ela ganhou um almoço lá no Célio Lemos hoje. E o outro almoço, quem ganhou foi a Derli, né? A Derli e a Vera Perseguini pode chegar lá hoje no almoço. É que eu estarei lá. E também. O Rui tá lá, vai levar o nome de vocês. É só chegar lá e almoçar e depois dar o nome lá que o pessoal estará com o nome de vocês, né? Agora vamos para o outro sorteio. O outro sorteio é dos livros, né? Livro. Olha só, o Zenildo Duarte ganhou um livro que você pode retirar a partir de amanhã lá na livraria Casa do Caminho. E a Beatriz de Paula Porto também pode retirar. A Bia, olha a Bia. A Bia do coaching também ganhou o livro, né? Parabéns. E agora vamos para, ó, nós falamos na feijoada, alguém ligou aqui. É a Regina Vilhena, nossa amiga Regina Vilhena, lá de São Dimas. Ganhou para duas pessoas, viu, Regina? Pode levar o namorado, o marido, ou quem for. Ah, Regina, é casada? É? É a Regina, tá certo? Eu sei, mas ela é casada? A Regina? Não. Espírita tem essa mania de não ficar investigando a vida dos outros, né? Quando a gente não se mete na vida dos outros. Então, o legal é isso, né? Então, Regina, pode ir com o marido, ou namorado, ou a filha, ou que tem mais uma pessoa para ir, viu? É que a gente conhece tanta pessoa que vem. Sempre vem. Domingo que vem, viu? Não vai parar lá, pelo amor de Deus. Hoje, chega não, lá não. E ficar brava lá, porque... Que quem for hoje lá vai ter que voltar e almoçar no Célio Lemos, né? Aí dá para fazer, sem problema. Então, olha, vocês podem, o pessoal do livro, retirar na livraria Casa do Caminho. Ó, grande abraço a todos, já conversei demais. Vamos lá, Rodrigo, senão não dá tempo nem da prece. E a música nós vamos colocar aqui, Nada Mais É Como Antes, que é a interpretação da Leia também. Ficou muito boa essa música. Eu tava ouvindo um CD e queria descobrir quem que é aquela voz. Eu falei, será que é da Leia? Aí depois o Jorge postou no WhatsApp. Queria agradecer a participação de todos aqui que entraram no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, que participaram aqui com a gente, na Rádio Online. Aqui as pessoas que não deu tempo de comentar, o Maurício Tomé, o Barbosa, a Ana Elisa e a Beatriz também postou algumas mensagens aqui também no final. E também a Regina Helena entrou aqui no Facebook e mandou uma mensagem para a gente. Queria agradecer a todos pela participação e convidá-los para ouvir a reprise, né, desse programa na rádio online. É só baixar o aplicativo no Android, Vivência Espírita, terça, quinta e sábado, às 8 horas. E até o próximo domingo. Às 8 horas da manhã. Exatamente. O próximo domingo, ao vivo, às 8 horas da manhã também. E hoje, no Visão Espírita, haverá uma entrevista que eu fiz para o Nelson Borges, viu, Jorge? Lá na Clínica Francisca Júlia. Nossos agradecimentos ao Inácio, que está na mesa de som, ao Helder, a Adriana e a Camila, que estiveram aqui com a gente. Também nosso abraço para o Gustavo e para o Heitor, que veio aqui de carrinho, veio motorizado. Já veio motorizado. E nós, então, gostaríamos que a Valesca e a Jéssica deixasse aqui uma mensagem para a gente e depois a Paula vai fazer o encerramento para nós. Tá bom, Rui. Gente, eu gostaria de agradecer muito. Foi uma delícia estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Agradecer a todos os ouvintes, a vocês aqui pela oportunidade, pelo trabalho que vocês fazem, que assim, leva muita alegria. Eu mesma já falei para o Jorge uma vez que já foi de grande alento as palavras que eu ouvi aqui num domingo de manhã. Então, agradeço mesmo, agradeço ao Pequeno Templo da Fraternidade, que é a nossa casa, que nos acolhe com tanto amor, ao pessoal do Castelã, que estou morrendo de saudade, e vou passar para a Jéssica, então. Nossa, gente, agradeço, nossa, muita gratidão mesmo de estar aqui com vocês, essa energia maravilhosa, muito obrigado pelo acolhimento, muito obrigado por todos os ouvintes, um ótimo domingo para todo mundo. Mas, Jorge, só para você mandar um abraço para o Carlos, que é lá da Provisão, tá? Que estava apresentando a inauguração da geladeiroteca lá na Provisão, que são duas geladeiras, uma com todas elas com livros, inclusive livros em braille para as pessoas e o livro em linha, que eles chamam, né? Então, um grande abraço para o Carlos, que é nosso ouvinte, que é o apresentador, que o mestre cerimônia da Provisão. E vamos deixando para a Paula, então, o encerramento do nosso programa de hoje com a sua prece final. Que Deus, em sua infinita bondade, nos permita sempre conseguir utilizar as ferramentas do amor e da luz para ajudar os nossos amigos e a nós mesmos no caminho do nosso crescimento e na nossa evolução espiritual. Agradecemos muito a esse ambiente de luz e que essa luz que aqui fica extremamente concentrada possa sair e vibrar em todos os locais nesse planeta que precisam de apoio e de amor. Sejam nos hospitais, das pessoas que estão doentes, nas ruas, nesse movimento de tanta tristeza que a gente vê dos mendigos passando frio e falecendo. Que Deus nos ajude a vibrar sempre as energias de luz, para que a gente continue na nossa caminhada do autoconhecimento, da espiritualidade maior, munidos de muita luz e de muita força, para fazermos a parte que nos cabe nessa encarnação. Que assim seja. Gratidão aos nossos mentores, aos mentores desse local, dessa rádio, e a todos os ouvintes que estão conosco aqui. Que sejam abençoados em enorme gratidão. Que assim seja. Esquecer que quanto mais mais nos é dado, muito mais será cobrado. Não podemos nos fechar e guardar só para nós. Muita coisa a ensinar. A gente desista e procure outros caminhos. Haverá sempre a cobrança, pois nunca estamos sozinhos. Não podemos apagar e tirar do coração. Após saber a lição, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuide bem do que nos deram, pois esse é o nosso talento. Não deixemos como folha solta ao vento, pois sabemos que o amor é a semente a semear para o mundo transformar. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!